Bem, nós vamos continuar hoje então aqui dia 16 de fevereiro de 2014. Continuar nosso estudo no livro Mandamentos Recíprocos, do Carlos Alberto Bezerra, da Comunidade da Graça, lá em São Paulo. E nós estamos hoje aqui na página 24, 3.3, exortai-vos uns aos outros. Como nós trabalhamos na semana passada, esse exortar não é, como geralmente a gente imagina, brigar, né? Bater, como diz, gosto do pastor que exorta, que bate no povo, isso aqui é bom. Talvez a gente precise amadurecer um pouco essa perspectiva, porque o exortar, ele vem da palavra paraclisis, que significa que é a mesma palavra usada para consolador, para espírito. Então, o exortador é muito mais aquele que acompanha, aquele que orienta, aquele que corrige sim também, do que somente aquele que bate. Então, vamos pensar assim, porque se a gente pensa em exortação como algo que é sempre com uma certa agressão, a gente vai perder muito sentido e vai até deturpar o texto. Admoestar seria o mesmo que exortar e porque a gente... Não. A admoestação, ela traz um peso de conselho também. Então, a admoestação, ela não seria a pior parte a parte mais forte da exortação. Não. O admoestar é sim colocar o que está errado, não é verdade? E nessa fenda que vem do golpe de colocar o que está errado, vem a cunha do que é certo, para completar, digamos assim. Então, seria a admoestação, seria também uma motivação. Entendeu? Então, aí você diz, poxa, qual é a palavra para bater no cabra que está precisando? Você não vai achar no ensino de Paulo nunca uma intenção de punição. Sempre é com intenção didática. A não ser que o sujeito não submeta. Ele vai ser tido como publicano, como o próprio Jesus já ensinou. Mas sempre a ideia é o chamar para corrigir, para orientar, para animar, para consertar uma convicção equivocada. Então, é a partir da perspectiva de que a palavra tem poder para corrigir o cidadão. Se ele resiste a isso, então aí ele, como Jesus já havia ensinado, então primeiro você chega a ele, você chega com dois irmãos, depois você traz da igreja, não havendo mudança, aí ele é tido como publicano pecador. Aí ele é tido como alguém que, Paulo disse, nem coma com eles. Porque ele mesmo sentenciou a isso. Oi. E quando Paulo disse que exortou Pedro na cara que ele estava ensinando coisas erradas? Com certeza não foi uma briga. Mas disse que resistiu na carne. Não, mas não foi na carne, foi na carne. Vamos lá. Exortai-vos uns aos outros. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Está lá em Hebreus 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Eu lembro que teve um tempo que a gente... teve lá com o núcleo da gente de adolescente, lembra, amor? Que a gente falava, diga hoje. E eles, hoje? Hoje são os meninos de Deus, a maioria deles. E eu trabalhei muito isso com ele, hoje, agora. Durante o tempo que se chama hoje. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, me parece que o que a Bíblia está dizendo aqui é que muitos de nós vão ser enganados pelo pecado. Se não houver um apoio, se não houver uma companhia, uma parceria, um auxílio, alguém que tenha coragem de chegar para você e dizer que aquilo está equivocado. A palavra exortar no grego, para kaleo, que significa chamar de lado, para encorajar, como eu falei, vem de todas as palavras da mesma base, para kaleo, paracletos, paraclises, que significa estar do lado, que é a palavra usada para o Espírito Santo, muitas vezes, que é o consolador. Que é o advogado, todas as traduções dizem respeito a essas palavras com o mesmo radical. A palavra exortar no grego, parakaleo, que significa chamar de lado, para encorajar, animar, consolar, confortar o irmão. Exortai-vos, parakaleite, diz respeito à necessidade de mútuo encorajamento e deve ser dirigido especificamente contra o pecado. Espera aí. Quer dizer que o sujeito peca, gente vai dar apoio a ele, há uma distinção muito clara entre dar apoio ao pecado e dar apoio ao pecador. Ok? Então, a pessoa que comete o pecado e tem quem o socorra, tendo o Espírito de Deus, ela vai ter uma menos dificuldade em sair daquela situação. Aí você diz, ah não, não quero ser inconveniente. E a pessoa quer viver a vida dela, eu vou lá ainda falar que ela está pecando, está pecando. Eu vou, parece que eu sou o quê? Que eu sou o que não peca? O rei da cocada preta, o santão? Olha. A gente tem que partir do pressuposto que todo mundo peca, ok? Uma vez que todo mundo peca, eu não vou chegar para a pessoa que pecou como se fosse superior a ela, porque eu lembro que eu peco também. Então eu chego para ela como quem diz assim, olha, isso para mim é, talvez não esse pecado, talvez outro, ou talvez até esse, eu só consegui, ou eu acho que você vai conseguir ter um êxito com ajuda. Então eu estou aqui para mostrar para você, vai ser um entrepensamento se está pecando nisso. Isso é bom também, porque às vezes a pessoa acha que não estão percebendo. E você precisa mostrar que estão percebendo que ela está agindo de forma equivocada. Tiago, esse contexto aqui todo, ele está praticamente justificando o nosso discipulado, né? Verdade. Isso que é interessante, que a igreja tivesse coesa, né, na escola dominical, porque ia aceitar com paciência ou com louvor, porque ele está dizendo aqui o discipulado verdadeiro, né? Você já aproveita isso aqui para trabalhar com Deus. A gente está dando a opinião de chá que é uma vez na semana, né? Pois é. Hoje está sendo só uma vez, né? Agora, foi legal vocês falaram, porque quem está trabalhando hoje lá no, na reunião de grupo? Hoje? Você não vai ter que viajar mais, né? Paulo não falou. A ideia do núcleo é que estejamos entre irmãos, no menor grupo, não numa mini reunião de igreja dominical, mas em um momento que a gente vai celebrar os acontecimentos que desculpa a redundância, né? Os acontecimentos que aconteceram durante a semana naquela esfera menor. E aqui a gente vai celebrar os acontecimentos numa esfera maior, todos os grupos. Então, o dia a dia, ele acaba acontecendo com o discipulado. Eu não preciso esperar o dia do discipulado com o Chateau para tratar com ele, que eu vi que tem uma urgência. Vou ligar para ele, vou comprar com ele. E ele também não vai dizer assim, ele está lá agoniado com alguma coisa, vai dizer, não, eu tenho que esperar. Por exemplo, o discipulado da gente, digamos que é segunda. Aí, terça-feira, ele agoniou com um problema grave, e aí vai dizer, não, Deus, tem que comer isso até segunda-feira, porque é o meu horário, pelo amor de Deus. Não, não, não é assim. Ele vai ligar para mim imediatamente. Esse texto de Hebreus, em cima do texto, ele vai falando como a gente tratar com essa exortação e o que leva a essa exortação quando a gente não exorta e quando a gente não recebe a exortação. E tem uma parte que o texto fala que a falta de exortação deixa a gente sem fé, sem crer em Deus. E aí tem um texto aqui embaixo que fala que expulsando o assassino dentro da sua casa. Quando a gente enxerga que Deus nos traz vida e vida em abundância, e o pecado nos traz morte, a gente enxergar esse pecado como um assassino de verdade, eu acho que a gente olha a exortação como de uma outra forma. Eu acho que a gente não consegue olhar muito bem essa exortação, então ficar de pé atrás com a exortação, porque a gente está meio endurecido com esse pecado, o pecado da falta de fé, de acreditar que aquela dor momentânea de ser exortado vai trazer um peso de glória para nós, vai trazer uma cura, vai trazer uma restauração. Então, eu acho que o problema da gente conseguir entender essa palavra, que é tão difícil para a gente, que é exortação, é... Olha, você está atrapalhando minha aula. Que eu queria mostrar para a Alfredo. A grande dificuldade da gente entender essa palavra, exortação, e da gente receber isso, já é pela falta de fé, de acreditar que o Senhor é capaz de nos lavar, de nos limpar, que o próprio texto lá em Hebreus fala que nós perdemos a fé, que nós perdemos de crer que Deus é o Deus que tudo pode fazer na nossa vida. Pela falta de exortação. E aqui depois, que isso aqui diz que nós ficamos enrijecidos com o joio não se curva, o trigo se curva. Então o óleo do Espírito vem e nos amolece, nos deixa maleável pela ação do Senhor. Você pode perguntar assim, mas Deus pode fazer isso sozinho? Deus podia fazer isso sozinho. Não tinha que ficar um monte de crente junto, assim, que nem dente. Crente é que nem dente. Quanto mais junto, mais junta sujeira e estraga. Irmãos, essas coisas vêm do inferno, ok? A gente tem que trocar os nossos traumas pelo Evangelho. Uma vez uma prima minha foi, sentou comigo, muito querida, muito ela. Eu menina crente, crente, crente. E aí ela, com algumas crises, algumas dúvidas, perguntou, o que eu sabia, eu ajudei ela, né? Fui respondendo. Aí ela falou assim, ô tio, por que que a gente já não converte? Por que que Deus já não dá assim um matrix na cabeça da gente? A gente já sabe a Bíblia toda, por que que ele não ajuda nisso? Aí eu falei assim, porque se ele fizesse isso, você não estaria aqui comigo agora. Não haveria. Tem um sermão que eu preguei muitos anos, tem uns 10 anos, chama Como Pedras na Mão do Rei. Vou repregar esse sermão. Paulo gosta muito de sermão. E eu digo, quando Davi foi buscar as pedras de seixo, as pedras de rio ali, para poder atingir Golias, ele pegou as pedras polidas, as pedras redondas. Eu disse, olha irmãos, Deus quer usar você. E é mais aerodinâmico o crente que é mais polido, que é mais redondo. Aí a galera gostou. Falei que a pedra não podia ter limo. Aí fui falar, mas eu quero me ater só essa parte da pedra. E aí disse, olha, sabe como é que uma pedra dessa consegue ficar redondinha? São centenas de anos se chocando uma com as outras ali embaixo d'água. Muito tempo, muito tempo. Até que ela sai ali do fundo escondido ali, por estar sendo mais leve, a correnteza possa levar ela depois, mais redondinha. Então, o relacionamento com os irmãos, ele vai nos atritando? Sim, vai nos atritando. Mas para nos fazer mais aptos. Oi. Sem falar que a gente ia incorrer no erro de nos acharmos perfeitos, né? Se Deus já não desse esse chipzinho de... Mas você falou como santo dia, só para relembrar. Verdade. Se tivesse um chipzinho de já reconvertido, a gente seria... Quer dizer, cada um ia se achar... A gente ia ter uma tendência terrível a ser pedante. Eu já tenho às vezes, né? Imagine sabendo que é perfeito, que é irrepreensível. Então, queridos, vamos lá. Expulsando o assassino. Olha, isso aqui é forte, viu? Isso aqui é forte. Expulsando o assassino de dentro da sua casa, sua vida. Então poderemos sobreviver o pecado. 24, último parágrafo. Então poderemos sobreviver o pecado. Sobreviver. O pecado é o assassino. A palavra de Deus diz que ele é excessivamente maligno, ruim. Romanos 7, 13. Assim precisamos de encorajamento, exortação mútua para vencê-lo. Essa responsabilidade espiritual é mútua. Cada irmão é o guardião da alma do seu irmão, ao contrário do que Caim fez em Gênesis 4, 9. Deus perguntou, aonde está o teu irmão? Porventura eu tenho alguma obrigação com meu irmão? Aí ele jogou com Deus. E Deus, ele pergunta, nossa, cadê teu irmão? Gente, às vezes eu estou lá em casa, às vezes estou almoçando com alguns irmãos, aí... Eu penso assim, meu Deus, eu podia ter irmãozinho fulano que está muito apagadinho, está muito afastado, eu devia ter chamado ele. Às vezes nem consigo curtir, sabia? Os irmãos que estão ali. Porque vem na cabeça um irmão que não tenho visto já há algumas semanas. Aí eu fico aflito assim, eu me controlo para poder conseguir curtir o momento ali. Mais uma vez, então, a gente incorre na necessidade do discipulado e dos núcleos. Porque não vai dar para a gente ter... Não dá como, não tem como. Ontem eu estava fazendo a agenda dos discipulandos. Eu fui fazendo. Eu disse, meu Deus, é abrir mão. E você saber que vai ser toda semana. Você saber que vai ter uma responsabilidade com aquilo. Aí chegou e disse assim, pô, é esse negócio do trabalho. Mas... Olha, tem uma coisa que eu vi esses dias e que tem me abençoado muito. Eu quero que você ouça isso com seu espírito aberto, em nome de Jesus. Nós não iremos ter os resultados da igreja bíblica sem o comportamento da igreja bíblica. Nós não teremos resultados de atos sem viver o dia a dia de atos. Uma igreja tão madura que reunia assim. Tem os irmãos em conquista? Tem. Vou chegar aqui e chamar os discipulandos. Vou te, olha, eu quero, por favor, eu quero reunião lá em casa amanhã com todos os discipulandos. É urgente, prescindível. E com os discipulandos, e com, eu só quero com primeiro os discipulandos que eu estou acompanhando e os que vocês acompanham. Vamos lá. Aí vamos orar por conquista. Aí bota o povo para orar. Vamos orar por conquista. Conquista está. Tem lá 4, 5 casais que estão trabalhando lá. E vamos orar por isso. Povo, vamos orar, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos orar, vamos orar, vamos clamar junto, vamos orar, vamos orar, vamos orar. A própria igreja vai começar a demandar e falar assim, aí, vou fazer o que com conquista? Conquista está lá, a gente está aqui. O povo aqui está maduro, o povo aqui está tinindo, o povo aqui está estalando. É poder, é glória, o povo está amando a palavra e está discipulado e o grupo, não sei o que, a gente faz. Aleluia. Aí levanta um irmão maduro, um irmão que já está assim mesmo, estalando assim, e diz, olha, eu trabalho num banco, eu posso conseguir transferência para lá. E sua esposa? A minha esposa faz doce, ela faz doce e faz em qualquer lugar. Então vamos orar por isso. De repente vai, sai, aí vai alguns irmãos para lá, para a conquista, para cuidar da igreja lá. Mas ele não fez teologia? Ele não... fez teologia. Você quer ver onde é que tem um monte de gato por lebre? É dentro do seminário. Tem muita gente boa espiritual? Claro que tem. Mas também tem muita gente que não deu certo para nada e quer ser pastor. Ah, meu irmão. Desculpa ali apresentar esse mundo cruel. Entendeu? Então, aí você diz, então você é contra teologia? Claro que não, claro que não. Teologia é bom demais. Teologia livra a gente de bobagem que a gente pode dizer e ensinar. Mas, qual é o sonho de igreja? É uma igreja tão madura, tão espiritual, tão dedicada à obra, que cada irmão é capaz de abrir mão da sua vida para poder servir o reino de Deus em outro lugar. Aí você diz, e que nem é livro de Atos, era assim Atos? Era assim Atos. A gente venera a igreja em Atos. Irmãos, é absolutamente aplicável hoje a igreja de Atos. Absolutamente aplicável. Senão a gente fica pensando assim, não, aquilo que Jesus fazia, aquilo que a igreja fazia no começo, aquilo é só para nos inspirar psicologicamente. Não, não é para inspirar psicologicamente. É para nos inspirar a viver aquilo. Então a gente fica... A minha própria vinda para aqui foi muito parecida com isso que eu contei aqui hoje. Tinha uns irmãos que estavam aqui em Itabuna, que vieram a trabalho. Duas famílias, outra família que já tinha congregado com meu pai, que possivelmente congregaria com a gente. E aí Deus falou com meu pai, preciso da igreja, quero a igreja de Itabuna. Aí começou a orar, começou a vir. E aí, na sala de uma das casas dos irmãos, nasceu a igreja. Ia ser outro dia que eles iam marcar. Aí Deus tomou um e falou assim, é vocês que marcam o dia que vai fundar a minha igreja na cidade? A igreja começou aqui agora. Não que não houvesse já igreja aqui, amém? Digo, a vida nova. E ali dali, aí foram vindo rodízio dos pastores, até que Deus chamou a gente veio. Aí você disse, não, mas você é pastor. Mas, talvez a gente precise amadurecer em como construir os novos pastores do tempo de hoje. Seminário não faz pastor, seminário faz teólogo. Que não é sinônimo de pastor. Ok? Não é. É bom quando o pastor é teólogo? É ótimo. Mas, olha aqui, ó. Nem todo pastor é teólogo e nem todo teólogo é pastor. Na Bolívia? É. Onde os amigos fazem medicina. O curso é obrigado a fazer teologia. Junto? É. Pois é, ele não é pastor. Eu não sei se onde Renato junto está em cima. Não, acho que não. Raiz está em cima. Sai com o diploma de médica e teóloga. Pois é. Mais um diploma, né? Para pendurar, isso quer dizer que ela vai ser pastora. Então, amados, por isso que eu insisto em que a gente tem que se abrir ao novo de Deus, sem medo, né, com esperança, porque o Senhor, Ele tem para nós não é uma vida fácil, mas é uma vida que vale a pena. Essa ideia assim latino-americana, a gente tem que, em nome de Jesus, desvencilhar disso. Não que a gente não queira um concurso, acho muito legal o concurso tem um monte de benefício, né? Mas hoje tem uma mentalidade de concurso em tudo. É assim, eu vou conseguir um trabalho onde eu não vou trabalhar muito, engano, né? Porque concurso não é assim, não. Não vou trabalhar muito, tenho estabilidade financeira e vou, com essa grana, eu estou tranquilo para o resto da minha vida, porque o governo não vai falir, vai sempre pagar meu salário. Então, às vezes a gente corre atrás de uma estabilidade também na igreja. Não. Acho que para mim na igreja basta eu ir no meu culto, ok? No mês que dá eu entrego o meu dízimo. Acho que isso não é complicado. A conta está errada, né? O dízimo não pode ser a última parte do orçamento. Isso é a primeira, porque é a primícia. Essa primícia que algumas igrejas por aí estão botando o povo para dar 5%, o princípio da primícia na Nova Aliança não é o dinheiro, ok, irmãos? O princípio da primícia no Novo Testamento é a prioridade, amém? É isso, pelo amor de Deus, né? Se algum dia eu chegar aqui dizendo, ó, sua primícia, seus 5%, você me amarra e me bota no camburão, me leva para suas Judas. Ok? Porque a primícia no Novo Testamento é o princípio de que é o meu primeiro. E isso é uma bênção, isso aí, não abra a mão em nome de Jesus, ok? Mas vamos lá. Então, não é só eu estar dominicalmente, dar um dízimo e dar uma força no ministério. Isso é muito pouco, isso é tudo que o diabo quer. É um crente morno, uma igreja morna. Eu tenho que ter paixão pelas almas ao meu redor e sim dar satisfação sobre a minha família, sobre quem eu acompanho. A gente pensa assim, pastor, difícil é para você, porque Deus vai requerer de você, está lá em Hebreus. Ah, meu caro, mas Deus vai requerer de você também. Você acha que Deus não requereu de Barnabé sobre Paulo? Com certeza, e Barnabé tinha plena convicção disso e cuidou de Paulo com todo amor que deve ser cuidado. Mas vamos lá. Amém ou não? Amém. Essa responsabilidade é espiritual. Vou ler de novo aqui o primeiro parágrafo da página 25. Essa responsabilidade é espiritual. Cada irmão é o guardião da alma do seu irmão, ao contrário do que Caim fez em Gênesis 9, 4, 9. A expressão hoje indica a urgência dessa prática. É hoje. Não pode deixar para o ano que vem. Não pode deixar para daqui a 2 anos. Tem algumas pessoas que vêm ao nosso meio e dizem, gostei da sua palavra. Gostei da reunião que fui na sua casa. Gostei da reunião que fui na casa de Edna, na casa de Marise. Mas falta assim, uma estrutura com vocês. Aí eu digo, venha fazer estrutura conosco. Ah não, eu prefiro a igreja tenha. Quando eu ouço isso, é uma mistura de ódio e de amor que me dá, sabia? Ódio pela carne, eu confesso a vocês. Não a pessoa, mas o sofisma da igreja, que é a resposta do concurso espiritual. Que a pessoa passou no concurso espiritual e tá, tcharam, na igreja toda montada, da estrutura. Irmãos, para chegar aquilo ali, foram décadas de trabalho, muitas vezes. Ok? Estou sendo claro ou não? Fala que sente um amor também, é uma gratidão pela gente não vir se tornar um ambiente desse. Pô, você foi mais alto do que eu, cara. Porque assim, ó, o amor que eu pensei na minha limitação foi, eu preciso amar essa pessoa, preciso apresentar para ela que igreja é mais do que isso. E preciso tentar conquistá-la para me ajudar a ter também uma estrutura boa, mas não confundir os papéis. Estrutura não é igreja. Centro espírita, meu irmão, tem centro espírita aí que bota a gente no bolso. Estrutura de ação social, estrutura de... Meu Deus! Tava tudo pro inferno, tudo cultuando demônios. Gente! Uma equipe de professoras, tudo de aventalzinho com nome. Chama evangelização. Fica na porta, recebe uns no passeio, outros na entrada e outros no... As crianças descem com a mochilinha, tudo, ó. Aí os pais entregam 8h30, 9h, pegam meio-dia e meio. Pequenininho assim, ó. Eles ali aprendem. Aí eu você sabe, um ano eu atendo cerca de 200 crianças. Algumas repetem, então vamos botar 150 por ano. Eu sempre no meu relatório da escola. E aí eu vou, meu irmão, ali é uma pesquisa de campo extraordinária. Eu sei o que está acontecendo na cidade, nas famílias, por essas entrevistas com as crianças. Você vê meu questionário, mais de 20 questões. Eu sei o que os pais assistem, eu sei o que os filhos assistem, seus programas dos pais. Então, para mim é uma coisa extraordinária, porque eu entro e a criança me diz tudo. Ah, meu pai ontem quebrou minha mãe do pau. Ah, diz tudo, eles me dizem tudo. Eu pergunto, eles falam. Pergunta, eles falam. Pá, pá, tudo. A fibra moral da cidade que vai ser restaurada pela igreja está deteriorada em Itabuna. Eu sei disso através dessa pesquisa que eu tenho com minhas crianças. Ok? E muitas delas vão para esse evangelismo no espiritismo. Aprende sobre Allan Kardec, sobre a reencarnação. Eles doutrinam as crianças espiritistas de pequenininhas. Muito. A gente tem que aprender a eles, pegar as crianças dos casais que querem ir para a praia e ensinar o evangelho verdadeiro para elas. Quem sabe a gente não tem essa estrutura? Das tias estarem esperando com o aventalzinho, as crianças, e os pais vão passear, e isso é evangelho, evangelho, evangelho, evangelho, evangelho mesmo. De verdade. Uma família do nosso meio aqui, eu sei que posso falar porque tenho essa liberdade, que fazia isso. Vinha para a igreja, levava as crianças para o evangelismo domingo, no espírito, sábado no espiritismo, e vinha para a igreja domingo. Aí eu tive que ir com muito amor, muito carinho, chamar e dizer, não é assim. Lá se ensina a doutrina de mortos, doutrina de demônios, mostrar na Bíblia e mostrar. Meu Deus, eu não imaginei que fosse algo ruim para minhas crianças. Então, estrutura não é igreja. Igreja deve buscar ter uma boa estrutura. Ok? Porque a gente não pode dizer que é ruim atender os órfãos, dar donativos. Mas só para fechar esse parênteses de espiritismo, o espírita não faz pelo outro. Entenda uma coisa aqui. Com muito amor aos espíritas, mas o espírita não faz pelo outro. O espírita faz pelo espírito dele. Para se purificar. Para crescer, até porque algumas seitas espíritas que inspiraram o espiritismo brasileiro, seitas hindus, não fazem a caridade necessitada, sabe por quê? Dizem assim, é o karma dele. Eu quero ajudá-lo a voltar melhor, então não vou dar nada a ele. Quanto mais ele sofrer, melhor para ele. Foi Kardec que teve a ideia de dizer, não, faça bem a você pelo menos, dando um donativo a essa criatura. Ok? A gente tem os livros dele lá em casa. Claro que numa sessão heresias. Né? Não precisa comer. Você não precisa ter, deixa que eu tenho, ok? Mas vamos lá. 3.4. Admoestai-vos uns aos outros. Eu cheguei aqui onde o Juliano queria. Possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Admoestar é o ato de advertir, repreender, com brandura. Aconselhar, exortar, lembrar. Então, o admoestar, ele em algum momento pode ser até mais firme, pode ser até a parte mais firme da exortação, mas nunca sem a alternativa do que a pessoa deve fazer. Você não vai ser, você não é quem governa a vida da pessoa, que você vai e dá um conselho, não dita, mas você mostra onde está errado e se dispõe a ajudá-la a fazer o certo. Admoestar é ato de advertir, repreender com brandura, aconselhar, exortar, lembrar. Bondade e conhecimento são duas aptidões que nos tornam capazes de admoestação. Aquele que admoesta deve ter uma conduta cristã exemplar. Como todos nós devemos admoestar, então todos nós devemos ter uma conduta cristã exemplar. Amém, queridos? Consubstanciada, ou seja, dando corpo na sua vida diária. De tal modo que os irmãos admoestados sejam ensinados pelo exemplo. Ninguém segue discurso, as pessoas seguem exemplo. Ninguém segue discurso mais hoje. Ok? Não adianta. Se a pessoa não vê em você inspiração, ela não vai fazer. Não vai. Se eu digo para você, o que você acha de sua casa para um grupo? Mas não tem nada na minha casa, nada. Aí você diz, com muito temor, muito amor, né? Assim, meu pastor, vem cá, como é que funciona isso? Aí eu digo, olha como o marido faz. Não, ele não vai servir. Vai ter que ser assim. Ele vai. Não vai nem precisar lhe perguntar como é que faz. Se ele está sempre na minha casa, ele já está vendo. Quando uma vez um primo meu, que caminha com uma igreja que também funciona como discipulado em Salvador, ele disse assim para mim: Você. Olha só, escuta isso aqui, viu? Ele falou assim: quem discipula é seu pai? Eu falei: é. Aí ele falou assim: você já abriu a geladeira dele? Eu acho que a geladeira é uma fronteira da intimidade que a gente não dá a qualquer um, né? Você disse assim: pode pegar água na minha geladeira? Ah, às vezes ela tá vazia, às vezes ela tá bagunçada, às vezes. Não é, eu acho que é uma porta assim que a gente, né? Mas eu digo isso com todo. Olha, talvez não seja o cúmulo da intimidade que eu tenha com meus discipulados. Mas não precisa nem ser discipulando mesmo para poder abrir minha geladeira. Porque eu tenho que dar um exemplo maior ainda para que, quando eu pedir algum rigor, eu tenha uma folga com vocês, ok? Então ninguém vai dizer assim: vá lá na geladeira e pegue. Nenhum discipulando meu que alguém perguntar isso, você abre a geladeira dele? Aí ele disse: abre a geladeira dele, já até dormi na cama dele. Uma vez que ele viajou para testar o colchão, eu lembro que eu tenho um casal amigo meu da igreja, muito, muito íntimo, muito próximo, e tava sem saber se ia comprar um colchão de mola ou não. Falei: dorme no meu colchão! Dorme para ver se gosta, rapaz! Eu durmo no quarto de Sofia. Aí você diz: mas nós temos que ter em nossa casa a nossa intimidade. Claro que tem que ter a sua intimidade. Claro que tem que ter intimidade. Em Atos diz que eles tinham tudo em comum. Se uma, eu atendi uma irmã de outra igreja esses dias, e ela falou assim: olha, eu precisava deixar meus filhos com alguém e não achei com quem deixar os meus filhos. E meu marido estava no hospital. Eu falei: por que não me ligou e trazia para ficar? Aí ficou tão sem graça. Tão sem graça. Como que assim, meu Deus, existe isso? Existe. E assim, eu quero insistir com isso. E isso não é um prerrogativo da vida nova, ok? Se tem irmãos que já fazem isso na cidade. Mas eles são eles, nós somos nós. Licuri é pouco. Ok? Então, eu estou cuidando de vocês e de minha família. Tá bom? E nós não somos os melhores. Não quero ter essa concorrência, não quero ficar me comparando. De vez em quando eu trago um absurdo aqui para a gente ver como o negócio em alguns lugares está escrachado. Mas também tem muita coisa boa acontecendo aqui na cidade contra os irmãos. Amém, gente? Amém? Para a gente não ficar com essa vaidade achando que a gente é. Não, nada disso. Vamos lá? Então, estamos em exatamente. Confrontar alguém com o seu erro não é brigar com esta pessoa, nem falar asperamente, nem gritar com ela. Significa colocá-la frente a frente com sua atitude errônea, tendo desejo amoroso em Cristo de ajudá-la a entender qual a melhor maneira de tratar disto no futuro. Olha, dá uma dica para você. Mandamento, pega aqui comigo, ok? Os mandamentos de Deus são a melhor forma de se viver e se enfrentar a qualquer situação. A gente tem que começar a ensinar isso. As pessoas às vezes acham que o mandamento é uma regra que Deus deu só para carimbar a gente como os escravinhos dele. Meus escravinhos fazem como eu mando, desse jeito. Não, os mandamentos são como uma linha que é a melhor forma de ligar dois pontos. Os mandamentos são a melhor forma de nós resolvermos qualquer questão. Deve-se ensinar sobre a Bíblia, sim. Olha, o melhor jeito é esse aqui que a Bíblia diz. Às vezes eu sento com um casal pronto para separar, tudo certo para separar. Aí eu digo assim: olha, às vezes são histórias que, se só o psicólogo ouvir, vai dizer assim: não separou ainda por quê, ora? Vocês têm que ser felizes. Ouvi isso essa semana na faculdade. Mas o que a Bíblia diz é que não é o melhor caminho. E só há o divórcio em caso de adultério. Deus só libera para divorciar em caso de adultério. Quando o homem abandona a mulher abandona o homem, Paulo também diz em Coríntios, isso é livre. Mas isso não acontece geralmente se não houver adultério. Ok? Paulo diz lá, é livre. E diz ainda assim, não segure ele, porque você não sabe se você vai conseguir convertê-lo. Se subentende que a atitude de deixar o lar é do lado incrédulo do casal. Claro, o lado incrédulo que é adúltero, se tiver com alguém depois. Você lê em Coríntios, você vai ver que ele está falando, é livre quem é livre quem não se casou. Depois ele usa o mesmo termo, é livre quem o cônjuge abandonou. Tá, mas isso a gente pode discutir outro dia com mais profundidade, ok? Mas não houve adultério, não houve abandono, é uma compatibilidade de gênios. Eu quero vincular esse abandono ao adultério ainda, ok, irmãos? Porque eu acho que é uma forma de explicar o adultério, esse se sair de casa, tá? Ok. A gente não vai criar uma doutrina nova aqui e não vamos por esse caminho, ok? Mas não houve adultério, houve compatibilidade. Paulo está quebrando em casa. Venha cá. A solução para um carro quebrado na estrada é jogar ele no precipício? A solução para o casamento não é o divórcio. O divórcio é o fim do casamento. Não é a solução. Não é o hospital. É o necrotério. Vocês, vamos descobrir aqui qual de vocês não cumpriu o que a Bíblia ensina. E eu vou dizer uma coisa aqui que eu não quero assustar ninguém, não. Vou dizer que eu amo vocês. Todas as áreas, geralmente, todas as áreas, você vai sentar e vai ver. Não tem mutualidade. Um vive uma vida distinta da outra. Um ganha um dinheiro, outro ganha um dinheiro. Inclusive, falando de dinheiro, não consagram um dinheiro, como dizem. Se diz respeito. Um começa a aprender com o pecado do outro. Não há um que balize a relação. Não é sempre, ok? Geralmente. Muitos princípios estão quebrados. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tento falar, vamos fazer o seguinte, me dê 3 meses. Me dê 3 meses. Já tive casal que eu fiz isso e perdi, se separaram, mas porque não cumpriram as coisas que eu ensinei. Mas também tive casal que eu ensinei e continuou, ok? Fala, me dê 3 meses para eu ensinar vocês a brigarem agora. Eu vou ensinar vocês a brigarem pelo outro e não por você. Sabe briga de amigo para pagar a conta? Eu quero ensinar isso a vocês, a brigar pelo outro. E aí a gente vai trabalhando. Os princípios começam lá a serem aplicados, a serem aplicados. Gente, eu já fiz isso com um casal descrente que não separou. Porque princípio é princípio, meu irmão. Cumpriu, vai fazer bem. Ok? Então, entendendo assim, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque às vezes você precisa colocar diante dele o erro dele que ele não está vendo. Essa é a exaltação. Essa é a admoestação. Ok? Você sente com muito amor, com muito amor. Vou dizer assim, uma vez eu acompanhei um casal que o cara falou assim, isso é um traste. Isso não vale a comida que come. Não falou esse termo não, falou algo parecido. Isso é um traste, isso aí por mim morre. É difícil, né? O que é que dá vontade de fazer na hora? Minha filha... Sai dessa maldição. Chuta que é laço. Essa é a vontade humana, que eu sou humano, ok? Mas eu sou obrigado a colocar diante deles os erros que eles não estavam percebendo. E, irmãos, a verdade liberta. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí eu coloco a verdade ali, com muito amor. Aí o que eu faço numa hora dessa? A vontade é dizer assim, eu já tive que dizer, calma, peraí. Respeita ela, pelo menos respeita a mim, por favor. Senão, qual o papel que eu tenho aqui? Plateia da briga? Não, não quero esse papel. Ok? Pelo menos aqui eu quero que você se contenha um pouco. Pô, se rearrumou. Meus amados. Eu já vi cada coisa, não sabe. Esses poucos anos que eu tenho. A vontade é botar um mula na cara do cara, rapaz. Mas a gente não pode usinar na carne, gente. Até porque, às vezes, é a vítima ali que está querendo um casamento, a mulher que está vendo aquilo tudo. Ok, irmãos? Então, sempre coloque a verdade com amor. A verdade como uma pedra preciosa. É preciosa, mas é uma pedra. Se você jogar na pessoa, vai machucar. Aprendi isso num caminhão. Uma frase de caminhão, eu gostei. Eu falei isso. Amém? Então, comigo diga amém. Amém. Então, vamos lá. A tentativa de ajudar aos outros sem estar qualificados. Gente, vou voltar aqui, esse ponto que eu falei para você. Guarde isso na sua mente. O mandamento é como uma linha que liga dois pontos. É a melhor forma. E vamos ensinar assim. Olha, Fabrício, coisado, muda. Tem exercitado oração com a esposa dele diariamente. Né? Eu dei essa sugestão a ele. Ele disse que tem sido uma revolução na vida dele. Tem sido extraordinário. Todo dia dá 10 horas e Dani, vamos orar. E vão orar os dois. Aí ele já está chegando com os colegas de trabalho. Rapaz, tem que orar com sua esposa, velho. Da hora sim, você ora. O que, é que ele está fazendo? Colocando a verdade. Bote o evangelho, meu irmão. Deixa que o Espírito Santo faz o resto. Ele bota o evangelho ali, o cara vai ficar ali. Orar com a mulher? Você nem ora sozinho? Como é? Aí outro dia ele vai chegar e vai perguntar, como é que você faz? Olha, opa, vem cá que ele mostra. A gente tem que ousar colocar a verdade no meio da mentira, porque a gente vai colocar uma pulga atrás da orelha da pessoa. Uma pulga ungida. Brasa de Deus. Não, o cara é teológico, né? Vai colocar brasa na cabeça da pessoa. Aqui te mostra no texto que ele está falando, que ele cita, o versículo 16 diz que cuidando de si mesmo com a doutrina, continua esses deveres, porque fazendo assim salvarás a ti como ao outro. Aleluia. Quando a gente exorta, a gente não exorta só o outro, a gente recebe aquele ensino, porque a Bíblia não volta, a palavra de Deus não volta vazia só para o outro que a gente está exortando, mas também não volta vazia para a gente. Vai ter momentos que a gente vai precisar daquilo que a gente falou para o outro, e aquilo vai gerar vida para nós. Então, por mais que a gente pense assim, se a gente tiver um pensamento egoísta, dizer assim, ah, vou arriscar meu pescoço nada, se a gente for egoísta esse tanto... Nesse lugar a gente pode pensar, não, isso vai servir para mim um dia, isso vai servir para a vida, para o meu casamento, isso vai servir porque a palavra do Senhor diz. Aí a gente volta para Hebreus e diz, se a gente não fizer isso, nós estamos enrijecidos por causa do pecado. Falta de fé que Deus pode fazer. Esse testemunho é lindo e Jesus também fala isso. Jesus, na oração de João, que ora pelos apóstolos, ele diz, por nós também, fala, vou orar por aqueles ainda que vão vir. Ele diz: me santifiquei a mim por eles. Jesus diz isso. Como que é mais santo pode santificar mais ainda? Ele diz: santifiquei-me ainda por eles. A tentativa de ajudar aos outros sem estas qualificações poderá nos conquistar a reação favorável, perdão, a tentativa de ajudar aos outros sem estas qualificações poderá não conquistar a reação favorável do irmão de bom estado. Então, como eu falei mais cedo, ele tem que perceber que há empenho em mim em ser daquela forma que eu ensinei ele a ser, pelo menos o empenho. Vamos lá, deixa eu terminar aqui. 3.5: falai uns aos outros com salmos e cânticos espirituais. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Irmãos, se há algum texto na Bíblia que diz que a gente não deve consumir uma música não evangélica, é esse texto. São cânticos espirituais. Então, não são cânticos, qualquer cânticos, mas são cânticos espirituais. Ah, mas no congresso de Diante do Trono perguntaram na Paula Valadão se ela ouvia música secular, ela disse que ouvia. E daí? Pois é, quem é? Amo ela, ela é uma bênção. Vinícius, que é um dos caras que eu mais assim, uau! Vinícius Lato, lá da Lagoinha. Tudo que você ouvir dele, YouTube, tudo é bênção. O cara é bom demais. É como teologia 100% e vida com Deus 100%. Claro que ele é perfeito, né, gente? Mas não consegui ver ainda. Eu acho que ele é anjo, porque ele não tem namorado. Mas não é anjo, não, porque ele evangeliza. Anjo não pode evangelizar. Ele é anjo, ele não é anjo porque ele evangeliza e anjo não evangeliza. Eles deixaram isso pra gente. Jesus deixou isso pra gente, ok? E aí ele disse que ouve, rapaz, quando ele falou que ouvia, eu fiquei decepcionado. Falei, mas você ouve? Ele falou, ouço, rapaz, mas é uma música tranquila. Falei, não, não acredito, você falou isso pra mim, velho. Irmãos, olha, eu queria estar muito enganado, mas pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que os nossos cânticos devem ser espirituais. Ok? Quem foi que escreveu aquela? Ah, mas o ritmo é bom. Quem escreveu? Em que contexto? O que está dizendo? Não, não, não, mas essa faixa é boa. Um crente cantaria isso. No CD todo, tem uma faixa que morre. Então assim, olha, eu quero falar para vocês, gente, é bom demais. E outra coisa, ó, é pepino, viu? Porque a música, ela, quando não... Mas não é toda música evangélica que presta também não, ok? Tem muita música evangélica que é carniça. Então, o que eu quero que você ouça é música bíblica. Pronto. Não é evangélico ou não evangélico, é música bíblica. A letra da música é assim, olha o seu rosto, demônio, a minha mala não sabe, o cadeado era um nó. Só trazia a coragem e a cara viajando no pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. E aí? Pois é, rapaz. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Olha, eu... Olha, eu queria falar pra você uma coisa. Eu tenho meu CD lá de Luiz Gonzaga e fico em crise. Quando eu estou bem espiritual, eu não ouço. Aí de repente eu digo, mas isso aqui é minha raiz, isso aqui é do Nordeste, meu avô ouvia. Eu quero o seguinte, eu quero que você tenha pelo menos um cuidado, se você ouve, eu quero que você pelo menos tenha um cuidado de ter cuidado com o que você está ouvindo, ok? Isso é uma matéria que eu prefiro até deixar para o meu pai ministrar para vocês, que ele é meu pastor e pastor de vocês também. Ok, irmãos ou não? Bem? Então, eu vou pedir para ele trazer uma palavra sobre isso. Sobre outra coisa, sobre jogar na loteria. Ok? Eu vou pedir essas duas matérias. São duas coisas. Por favor, joga o número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, ó, eu sou fiote. Eu vou. Duas coisas que eu pedi pro meu pai falar com vocês lá em Salvador. Aí vocês vão ficar com o que ele disser, ok? Gente, olha, tanta alegria com isso, sabia? De poder recorrer meu pai. E quando tiver vocês todos, vou pedir um tempo dele com a Vida Nova Itabuna. E vou pedir para ele tratar pelo menos essas duas coisas. Paiinho, dá uma palavra aí, desce obrigado, porque eu tô sem moral. Entendeu? Brincadeira, eu sei que tem moral com vocês, ok? É porque são questões, são polêmicas de fato, eu sei disso. Então eu vou deixar para meu pai poder trazer um conserto, trazer uma palavra de paz pra gente, tá bom? É. Vamos lá? Aí vocês chegam lá e falam como eu sou maravilhoso, como eu sou ótimo. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar o dízimo? Você não dízimo não, porque não foi do seu suor, é uma oferta. Ah, é uma oferta. Eu não sei isso, você tem que perguntar pra ele. Você tá entendendo que eu tô dizendo pra você que eu não sei? Se um amigo meu jogar e me der o dinheiro, eu vou aceitar. Eu tô sendo sincero. Bom, e se um cara, por exemplo, é um traficante... Não quero dinheiro. Você não é uma pessoa... Mas você não sabe do traficante? É, não sei. É. Não sei. Aí o cara vem, mas de coração, ele pega aquele dinheiro e fala assim, eu vou dar. Ah. Mas eu não sei. Aí depois você descobre que é traficante, você não vai receber? Não, se não for recebo. De coração... Foi não, não, não recebo, não recebo. Se for de coração... Não, dinheiro... Pode falar, repare. Não, repare. Eu vou entender uma coisa aqui. Ele chega e fala, pastor, eu sou traficante, tenho dinheiro aqui, eu quero dizimar o meu tráfico. Eu falei assim, pegar seu dinheiro, vai ali na casa de fulano, na casa do donativo, vai lá e faz uma sua boa ação. Porque entregar aqui você consagra o dinheiro, não se consagra com o dinheiro de droga. Então você pode levar seu dinheiro de volta. Sim, mas vou chegar lá. Ah, eu cheguei, o cara botou no gasoflash. Olha, pode parecer que é uma bobagem que eu estou falando. Por favor, não riam. Pode parecer uma piada, mas não é. Em nome de Jesus, não riam, é sério. Vocês viram que eu falei claramente, se o traficante chegar com dinheiro, eu não aceito, ouviu? Se ele botar no gasoflash, é um culto, é espiritual. Eu não posso tirar de volta. Isso não é uma piada, eu não posso. Porque não é meu, o gasofilácio não é meu. Entrou ali, não tem, não, não é meu mais. Aí ele vai resolver com Deus a brincadeira que ele fez com Deus de destruir vidas e pegar o dinheiro e trazer para aqui. Ok? Agora, se eu sei que ele é um traficante que não oferta, eu não aceito. Pode ser um dinheiro que vá fazer um mega prédio, que eu vou comprar minha casa, eu não aceito. Porque é dinheiro sujo, é dinheiro de sangue, eu não quero isso aqui. E o dinheiro da loteria, se for? Mas, eu não sei, eu vou, vocês não têm para andar meu pai. Tiago. O que, gente? Tiago, de qualquer jeito, ou ele falando para você, dizendo que ele quer dar um dinheiro, sim, né? Ou ele pegando, colocando ali dentro, continua sendo dinheiro de sangue, dinheiro de tráfico, que matou gente. Muito bom você falar isso. Não mudou nada, não quer dizer que chegou, entrou ali e já se confundiu. Pronto, não, muito bom você, né, falar isso. Na minha opinião. Ótimo, ótimo, você me ajudou muito. Reparem. Mas eu não tenho autoridade espiritual a partir de que passou ali. Sim, mas o dinheiro continua lá. Tá ok, lá. Ok. Aí, mas aí vai ser um problema. Eu sei que é o dinheiro. Mas é um problema dele com Deus. Não, não, não estou falando em relação ao dinheiro. Você vai pegar aqui, você vai pegar o dinheiro ali, sim, vai usar em obras. Aí ele me diz, sim, mas aquele dinheiro você sabe, ficou sabendo que é um dinheiro. Primeiro, eu não sei quanto foi que ele deu. Porque ele é mentiroso, ele é traficante, ele é ladrão, ele pode dizer que foi mais ou menos. Não sei quanto foi. Não, é, ninguém. Então, mas o dinheiro tá, mas é que tá, o fato é que o dinheiro tá lá. E aí? Pois ele, Deus não me tem por culpado. Deus não me tem por culpado porque eu não sabia que aquele dinheiro era dele. Eu sei, não, eu sei. Eu entendi. A culpa dele tá lá, o problema é dele com Deus, eu sei. Mas a gente perdeu essa joia aqui. Desistir da casa, isso é tão brilhante. E é um sinal liberado. Com algo espiritual. Não, mas assim, quatro. Eu tava na sacola na rua, sei lá, no trecho. Eu voltei em casa, eu tinha quatro envelopes. Eu falei, poxa, não sei se esse envelope é do amigo que me deu lá no dentro. Aí o senhor falou assim, bota o envelope lá, você tá no glória. É só esse dinheiro roubado de alguém. A igreja não pode ir. Não vai ser raciocínio. Continuando, estamos em 3.5. Falai uns aos outros com salmos e cânticos espirituais. Falai entre vós com salmos, entoando e levando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Mais um texto sobre cânticos espirituais. Ok? Que eu vou passar esse pepino para o meu pai. A linguagem aqui ordenada, falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, não fala de uma forma estereotipada de culto ou de relacionamento meramente religioso, mas da expressão espontânea de uma vigorosa vida espiritual. Deve ser a consequência natural de quem vive intimidade com Deus e sua palavra. A maneira indicada pelo Senhor através de sua palavra para que nos tornemos uma verdadeira comunidade do Espírito Santo é que pratiquemos entre nós cada vez mais a linguagem do Reino de Deus, que é a linguagem do louvor. O contrário desta linguagem é a murmuração, que desagrada tanto a Deus, que atrai o anjo exterminador para a vida dos que a praticam. 1 Coríntios 10:10. Murmuração, praguejar, murmurar, é maldição. Você chega na sua casa, abre a geladeira e fala, não tem nada. Você está amaldiçoando a sua casa. Olhe direito. Às vezes tem água. Então não é nada. Ok? Toda murmuração atrai maldição. Nada para comer. Tem, não pode, porque tem. Água? Não, mas se só tiver água. Água vem na vida. Ok? Então, assim, abre o guarda-roupa e fala: não tenho roupa. Não tenho sapato. Não tenho roupa nova. Então, não murmure. Olha, eu lembro. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Vocês não me achem alienado, não. Mas uma vez eu estava tudo meu que dava problema. Eu falava, que bronca, que bronca. Aí eu passei a falar, que bronquite. Olha que coisa. Na semana que eu comecei a falar isso, Sofia foi ao médico e teve o diagnóstico de bronquite. Minha boca é para adorar, velho. Vou ficar falando besteira, não. Não tenho nada. Não tenho nada, nunca vou ter nada. Está repreendido em nome de Jesus, irmão. Então. Então, em nome de Jesus, vamos tirar a murmuração dos nossos lábios. Os salmos, hinos e cânticos espirituais, tomados no seu conjunto, descrevem a plena gama de cânticos impulsionados pelo Espírito Santo. Está lá no DIT de Teologia, Dicionário Internacional de Teologia, que é uma ótima literatura. Embora ligados entre si, citamos algumas particularidades de cada um. Vamos ler aqui para terminar hoje. Salmos retratam experiências humanas transformadas pela ação de Deus, especialmente na vida de Davi, que prefigurava as experiências que Jesus iria ter em sua vida eterna. Terrena. Por expressar dramas da vida real, é que os salmos são cheios de súplicas, rogos, intercessões, queixumes, gemidos, confissões, mas tudo a Deus. Mas sempre intermeados e sempre terminados com louvores, palavras proféticas, ações de graças e adoração. Hinos são mais identificados com o louvor festivo, está em Atos 16, 25 e Hebreus 2, 12, onde o verbo no original fala em inoar. Gente, pelo amor de Deus, hein? É, pastor, na vida nova a gente não está na Bíblia, por quê? Porque não canta hino, tem que trazer o cantor cristão, a harpa, para cantar aquilo, pelo amor de Deus. Hino, hino não é isso. Nada contra o cantor cristão em harpa, tem hinos lindíssimos ali. De vez em quando a gente até canta alguns em um ritmo mais moderno, né? Mas não é hino, não é só o que está no hinário, né, gente? Pelo amor de Deus. Assim, os hinos são expressões de louvor, de júbilo, de exaltação do Senhor e suas atribuições, cantados por inspiração do Espírito, e são muito importantes para a mútua edificação. Pois enquanto ao passarmos por aflições, Satanás quer nos encher de medo e dúvidas. O cantor dos hinos que exalta ao Senhor, o cantar dos hinos que exalta ao Senhor, nos faz lembrar que Ele está reinando, que Ele é Senhor, que Ele é fiel e que Ele cuida de nós. E a transmissão, e então transmitimos e sopramos de uns para com os outros um outro espírito de fé, esperança, descanso e alegria. Martinho Lutero dizia que um hino vale mais do que mil sermões. Por isso a gente tem que ter qualidade. Eu louvo a Deus pelo cuidado que se tem aqui na igreja, por essa qualidade que a gente canta. Embora tenha músicas que eu não acho, que a gente tem que reformular, viu, Lucas? Aquela música, por exemplo, que diz assim: como é, amor? Quero. Não, não, amor. Quero. Não. Se vocês falarem, não vou conseguir. Quero morrer. Osana aqui, cantar Osana sem explicar o que é Osana, é ó, salva no Senhor, em hebraico. Então tem que se explicar o que é. Aquela Jeová. Linda essa música, muito dançante, muito legal, mas tem que explicar que o Jeová que a gente canta é Jeová. Quem é esse Jeová? É um dos nomes para Deus, que fala que Ele é e permanece sendo. Aquela também que é na paz do Senhor, não é na paz do Senhor que nós queremos. A paz do Senhor. Ok, vamos lá. Então, cânticos espirituais são cânticos especialmente dados pelo Espírito ao toque de uma súbita inspiração, geralmente em momentos de culto individual ou coletivo. Discordo de João de Bezerra. Discordo. Cânticos espirituais não são composições momentâneas. Pode acontecer? Pode, é lindo. Quando eu me chamava louvor, eu fazia muito. A banda segurava, a gente ensaiava muito, a gente tinha um feeling já, a banda segurava no tom e eu fazia canções. Isso é uma música que a gente compôs no palco em Salvador. Deus me deu a canção na hora, a gente compôs uma música linda. Que foi cantada, inclusive, durante muito tempo em Salvador. Mas não é isso que é cânticos espirituais. Aqui ele com boa intenção, talvez que seria muito comum na igreja dele, deu explicação, mas não tem nem indício bíblico para que seja isso. Cântico espiritual, que a palavra diz, cântico espiritual. É um cântico que não é carnal, é um cântico espiritual. É como se Paulo dissesse assim: olha, o que vocês têm que cantar, sabe o que é? Cante os salmos, que são canções que já existiam. O salmo é um hinário. Todos os salmos eram canções. Cante os hinos. Aí ele está falando das músicas que a igreja já cantava, já tinha composto. Sabe de uma que eu quero que vocês cantem que foi espiritual? Na verdade, ele fecha, ele resume falando que é para cantar o que foi espiritual, explicando e não sugerindo mais um tipo de cântico. Infelizmente, o pastor aqui, que é homem de Deus, entende de forma diferente de mim. Eu não entendo dessa forma. Embora seja lindo, eu acho muito legal. A tradução é que foi colocada, porque é o que parece ser quando ele diz e cânticos espirituais, no versículo 5. Ele pode dar uma estudada isso no grego, mas eu acho que não é assim, não. Eu acho que eu já estudei esse texto. Eu vou estudar de novo e trago a resposta para você. Mas é assim: o que entende-se aqui, eu não posso entender por cânticos espirituais. Ele ratificando esses dois. Exatamente, outros, né? Exatamente. Entendeu? Vamos lá. Pode ser que seja cânticos espontâneos no momento? Pode. Estou dizendo que isso seria errado, não. Pode ser que o texto esteja falando isso? Pode, mas eu acho improvável. Segundo ele aqui, eu vou ler respeito ao estudo que fazendo no livro dele, né? Mas vamos lá. São cânticos espirituais dados pelo Espírito ao toque de uma súbita inspiração, geralmente em momentos de culto individual ou coletivo. Vem sem uma estrutura pré-ordenada, como fluir de um rio que se enche muito, as margens não podem contê-lo e transbordam o fluxo inspirado, sublime e harmonioso, gerado pelo Espírito. O canto espiritual poderá vir também em línguas estranhas. Eu creio que a gente pode compor canções automaticamente pela ação do Espírito, creio nisso sim. Sobre línguas no culto, tá aí a terceira matéria que eu vou levar para meu pai para ministrar sobre isso com a gente. Anote, por favor, Chatô, essas três coisas: as músicas seculares, loteria e línguas no culto. Porque nós somos pentecostais. 19 é pentecostal, a gente crê nos dons, a gente fala em línguas. Não são todos que falam, porque não é a única evidência do batismo com o Espírito, ok? A gente não crê dessa forma, que só é batizado no Espírito e fala em línguas. Isso é uma ignorância bíblica. Não é uma maldade, é uma ignorância bíblica, ok? Paulo mesmo foi batizado com o Espírito ou no Espírito e não falou em línguas na hora. O que ele foi fazer? Correu para denunciar. Então, inclusive é menor dos dons. Paulo fala, busque, peça. Ou seja, busque e peça quem já tem o Espírito. Mas não é o mais importante. Busque antes do dom de profetizar. Ou seja, o cara podia ter o Espírito Santo, profetizar, que é a ação do Espírito, sem falar em línguas. Como que quem diz que só é batizado no Espírito que fala em línguas explica esse texto? Se Paulo disse que é mais importante pedir o de profecia, quer dizer que o cara não tinha o de línguas. E se tem o de profecia, é um dom. Se é um dom, ele tem o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo, embora não fale em línguas, ok? Não é simples assim? Não. Então, assim, a gente vai conversar isso com o pai, porque eu falo em línguas no culto, quando eu estou aqui orando, quando eu estou aqui cantando. Às vezes, pregando, eu falo em línguas com a minha mente. Ok? E falo em línguas com a minha mente, orando e falando em línguas com a minha mente. Mas eu tenho um cuidado, porque às vezes tem um indouto no nosso meio. E se não houver um tradutor, o que a Bíblia manda, ele vai ficar confuso, achar que a gente é maluco. Se houver a tradução, glória a Deus, porque aí vai se profetizar sobre a vida dele, ele vai converter, é o que a Bíblia diz. Mas se não houver, ele acha que é confusão. Então, eu quero que meu pai dê uma explicação para a gente, e a gente vai na explicação que ele der, ok? Ele é nosso pastor. Vamos orar para a gente terminar? Se foi abençoado, diga amém. Deus Todo-Poderoso, glória ao teu nome, seja dada. Te louvamos por essa experiência tão boa que é meditar e crescer na Tua Palavra. Nós possamos viver mesmo uns aos outros de forma intensa, poderosa. Precisamos crescer na Tua Palavra e abrir mão. Só vamos ter tempo para amar quando abrimos mãos de usar o nosso tempo para nós mesmos. Em nome de Jesus, possamos exercitar isso e chegar ao ponto de entender que agora sim estamos usando bem o nosso tempo. Usar essa maturidade para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.